924, direita, ponto espera, 1862, 1020, boa viagem. 1020, ponto espera, 1186, boa, até volta, com 924. Salvador, 13805 para o táxi 162, a porta alterna HDL, 3 horas e 50 minutos. 3805, livre táxi, direita, ponto espera, 1862, 1020, boa viagem. 1862, 1020, 3805. Solo passarela após o gol, pode iniciar o pushback? 2230, afirmativo, após o gol está livre na remota Shantak. 2230. Então 3216, após o gol, a retaguarda está livre no 62 Shantak. Após o gol, livre. 3216, chamado. No 333, está pronto para a cópia? Gol no 366, pronto para a cópia. Salvador, São Paulo, com Goiás, nível 360, Tazilo 10, zona 0, curva direita, Dael, meio da bridge, controle 120, décima 8, transponder 5025, gol 1333. Autorizado com Goiás, 360, na Bezolo 10, decola da 10, primeira curva direita, saída Dael, Leda bridge, controle 1288, transponder 5025. 120, décima 8, 5025, portão 3, chama pronto. 1285, chamará pronto, 33. Gol 1394, 12, espera, vou chegar aqui os 40. Portão 2, após o gol, a retaguarda está livre, chame táxi. Gol na retaguarda livre, vai chamar táxi, 1394. Não, chama correndo no 86. Ok, agora fui LS, 18-6, 6210, boa tarde. 00, solo. Guarde, já chamo pra cópia. Menos 41, tem livre pouso no zero, vento no 50 graus, cono 2 nós. Oxenai 61 no 41. É 41, sim, é de livre pouso. 2 Salvador, Sam 3205, ponto espera 1-0, visual traço central. Se tu mantém o ponto de espera. Mantém aguardinho. Salvador, boa tarde, é o Oceaner 6210, interceptou a final, ainda 5 milhas para Simbra. Reporte com trem baixo e travado, 6210, ponto de aproximação. Reportará. Azul 4196, tráfego que o precede 205 milhas com velocidade reduzida a fim de manter separação com o mesmo, esquerda pro 040. Ok, esquerda 040, azul 4196. Autorizado, sobrevoo Salvador, Salvador, corredor Axé. Agora dá 197 com primeira curva à direita. Está ingressando no corredor Axé 1000 pés, controle 120.8, transponder 01171, indo no liberal. Azul 416, direita para o 085, livre LS, 2000 pés em descida, acuse no localizador. 485, livre LS, 2 para 2002, chama no localizador 4116. 4116, reduza para a velocidade de aproximação final. Vai completar a redução até 1506. 30, livre táxi, pátio até o través do portão 5. Livre táxi até o através do portão 5, passaria 2230. Paulo Salvador é o Olímpico 01. Siga. O Olímpico 01 não tem um plano visual, nível inicial 1235 na Serra Bravo Romeu 204, da frente da Papá, acionado para autorização de táxi. Salvador, trip 5489, pronto para o pushback e acionamento. Feita após... Liberal 219. 8614. O táxi, o ajuste 1020, vou coordenar pro controle. 01, tá guardando. Paulo Gão 60, tá guardando pro último. No 9, no 600, tá autorizado. O passageiro já passou a retaguarda, tá autorizado o nosso táxi. Autorizado, né? Repassar o táxi, 600. Muito bem, bom posto. TAM 3805, vento 160 com 11, livre decolagem. 1394, pronto táxi, 171, 771 a bordo, 3:31 de autonomia, alternativa é a Campinas. 3:31. Sim, no 394, direita, ponte espera 1862 a 1020, tenha uma boa viagem, no 394. Direita, ponte espera 1862, muito obrigado e bom trabalho. Para o táxi, 132 no meia, 4 horas, 132 no POB, alterna João Pessoa. 32 no meia, segue a aeronave da Gol. Ponto espera 186. 1020 no ajuste, uma boa viagem. Então 32 no meia. Segue o Gol no ponto espera pronto 186, 1020. Obrigado, boa tarde. 3805, vigilância em ascensão nível de Gol 340. 340 inicialmente, 38. Aliás, 340 final, tá? 3805. Sim, sim, quando a aproximação é para uma livre. Chame o centro do Recife em 1251, alternando 3325. Recife 251, alternando 3325, tá 3193. Pois olá, agilizado. Salva Gol 1600 para táxi, 163 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Maceió. 1600 aguarda para o táxi. Vai aguardar, 1600. Mais um instante eu copio. Solo Salvador, Chané 6210 na Alfa. Reporte antes da Juliette, 6210. Reporte antes da Juliette. 6140, mantém antes da Juliette. Tripe 5489 com 61 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Montes Claros, no pátio 3, pronto para o táxi. 5489, aguarda para o táxi. Lupo 01, é a torre, é o solo. Nato, escuta, prossiga. Tá bom para a gota? Irbo. Salvador, Salvador, nível 135. Retorna da pista 1-0, com curva à direita, saída da El, após direto. A área Netuno, controle 1208, transpondo 0127, Olimpo 01. Autorizado, Salvador, Salvador, nível 135, da Conda 10, com a curva à direita, saída da El, DPC. Área Netuno, controle 208, transpondo 0127, 01. Correto, quanto a bordo, Olimpo? 7, 4 horas de autonomia. No Lili Táxi, até o hotel, no hotel mantém a posição, aguarda para o cruzamento, Olimpo 01. 01, seu táxi até o hotel, e lá aguarda para o cruzamento da pista, Olimpo 01. Salve Salvador, 4-1 no meia, livrou, você escuta, boa tarde. Salve 4-1 no meia, via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. E o meu 4-1? 94, alinhar e manter após a rolagem da companhia. seguir? Prossegue, Juliette 62, agilizando, Oceano 6141. Juliette, 62, 6141. 7, Índia, November Alpha. A passagem do Xanera autoriza o TRIP 5489 prosseguir no táxi? TRIP aguarde, será o próximo, mantenha a posição, TRIP 5489. 89. Prossegue táxi, pátio, Índia e Alfa, ponto espera 2186, altímetro no 020, então bom voo e boa tarde. Fico atento ao parqueamento do Airbus da Avianca no Porto 62, ok? Do tráfego no 62, pátio, Índia e Alfa, ponto espera 2186, 20 ajuste, chegou no 60. Controle, boa tarde, igual ao 924, colônia de escuta, passa 1500. Zero. 50, saída Puca. Puca, 350, amigo, vou na nave desse papo. Autoridade de cruzamento de pistão no zero, via Delta e Alfa, reporta-se da Juliette para prosseguir, o Olip 01. O 01 está autorizado o cruzamento da pista 1 no zero, prossegue via Delta e Alfa e reporta antes da Juliette. Está visual com a aeronave alinhada na cabeceira para decolagem. Afirmativo, Olip 01, está livre cruzamento. Solo o Oscar Lima X. Cruzou a pista e já livrou o Olimpo 01. Pode prosseguir via Alfa direita e aguarde antes da Juliette para ingresso na parte principal. 01, prosseguindo via Alfa. Pois é, uma loja do Boeing da Gol. Ali mantém, 32 no meio. Gabriel Luiz, que mantém a escuta número 2. Zero via Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, 6210. Azul 41 no meio da próxima Juliette também. Azul no meio, prossegue via Juliette para o portão 01. Juliette 01. Solo papá papá Oscar e Maia. Confirme 065, destino sem a 9 MC a Tango. Afirmativo, senhor. Está no pátio 3, dentro da informação para acionamento. Pátio 3? Pedro, é o pátio principal, senhor. Está no pátio 3 de cargas, hein? Próximo aos correios. Afirmativo, senhor. Só confirma a radial de saída, o Oscar de Maia. É a 307, o Oscar de Maia. Controle algum no 697, desculpa, no 394. 394, contato radar na decolagem, suba ao 360 na série da EL. Para o 360 na da EL, voo no 394. Eletra da Fábio, pode prosseguir? Sim, observando azul, pode prosseguir. 5489, via parte principal, Índia e Alfa, retaguarda do Boeing da Gol, Legenda Varg. Ponto espera 2186, altímetro 1020, bombou. Obrigado. Pista da Juliette, Alento 01. Alento 01 na guarda, quem manter a posição. Índia November Alpha autorizado, ingresso, reporta quando alinhado e pronto, na cabeceira 17. Controle de Salvador, 35626 para a descida. Bruno, confirme visual com a TR da Trip, à sua esquerda, na saída do pátio 3, ingressando agora ao pátio principal. Gente, o 01 de passagem ao tráfego, depois vai segui-lo como número 3 no ponto de espera via Juliette, pátio e Índia. Quando pronto, torre novamente 118.6, altímetro é 1020, bom voo. Salvador, muito boa tarde, o Chané 63, 1-5. 3, 1-5 aí, chamou o solo? Isso, chamamos, 380 para Guarulhos. Estamos no 3 para a cobra, para a Dael, Leda Bridge, Xenã 6315, só um minuto. Só um minuto, guarda. Sinal 24, por gentileza para cheque de frequência, faça a chamada em 119 decimal 35. Passa, 0935 vai chamar 119 decimal. Farido 2230, autorizado a decolagem, pistão no 0, 160 graus com 10 no S. Livre decolagem, passarinho 2230. 1600, alinhar e manter após a rolagem do ATR. Alinhar e manter após a ATR, gol 1600. Alto e claro, parece que tá aqui. Ok, grato. Valdez 4 retornando agora com 208. 208, voltou. 0.8, Oscar Lima Eco. Acionado, pronto para o ataque. Oscar Lima Eco, confirma o POB. 03 a bordo. Taxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, Oscar Lima Eco, altímetro no 020. No 020, reportará para ingresso principal o Oscar Lima Eco. 5489, mantém o ponto de espera do 0. November Alpha livre a decolagem da pista 17, o vento 170 graus, 10 nós. Livre a decolagem de November Alpha. Passarei do 2230, decola 08, controle agora em 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 1208, obrigado. Ribeira Cruz. Controle Salvador, o 3216 agora está cruzando 4500. Direto bom. 3216, contato radar na decolagem passando 4.600 pés. Prossiga agora sob vetoração radar para evitar tráfego. Curvando à direita na proa 020. Direita 020, 3216. Controle Salvador, passaria 2230, boa tarde. Colagem, altímetro no 020, bom voo, boa tarde. Suba 180 na saída da árvore. 180 na árvore, passaria 2230. Chama o controle 1208 na Shell, Índia na Federal. 1600, livre a decolagem na pista 10, vento 1600 graus, 10 nós. Decolagem pista 10, gol 1600. Tip 5489, alinhar e manter após a rolagem do Boeing. De Papa Romeo, Índia November Alpha, decolado da 17, ingressando a Xé na sua escuta. November Alpha, 500 pés, na linha do litoral. Reporte fora da barra. Reporte fora da barra. Só confirmando, 500 pés para o Índia November Alpha ou no meu pés? Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Olimpo 01, no ponto de espera da pista no 0 pronto. Chegou a conferir ali. Gente, o Olimpo 01, boa tarde, mantenha o ponto de espera da pista no 0. Mantendo o ponto de espera da pista no 01. Eu solicito apoio direto pro ótimo. Estamos em coordenação com o Recife para o voo direto forte, aguarde a confirmação, 3206. Graças, 3206. Índia November Alpha, 1 no meu pé, submantenha na linha do litoral, Índia November Alpha. 1 no meu pé, na linha do litoral, no axé, o Índia November Alpha. Cruzado 3620 via Pezulu 10 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Após prossegue na Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida Tael, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5036, controle 120 decimal 8. 3360 para São Paulo, concordo, Pezulu 10, Bridge, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive. Fico com plano. Fica 10 em uso, curva direita, Tael, Leda, Bridge. 5036208, controle. Correto, chamei 3-1-5 no portão 4, chame pronto, pushback. Já estamos totalmente prontos aqui. O vento 160 graus, 109. Iniciando, trip, 5-2. Aguarda, 3-3. Saulo, opção 9833, informação papá, solicito 370, Recife. Sente APSA, só um minuto, cópia, prepare a subida PUCA. Na escuta, grata. Chame a 3 no 5, no 4, tá livre, chame táxi. Tá bom. Tô Lima Sand, igual no 600, decolando a 6. Tô no 600, contato, radar na decolagem, suba 370, saída PUCA. 370, PUCA, no 600. Viode 33, cópia. Prossiga. Missão 9833, autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5034, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife 370, conforme a rota do plano, Peruísque 58. Decolada 10, curva esquerda Puca, Caju. 5034, controle 1208, APSA 9833. Bate o 3, chame pronto, o APSA 9833. Chamará. 9, contato radar na decolagem, subvoo 200, saída Arbor. Indo para o 200 na saída Arbor, trip 5489. Trip 5626, vitoração radar para final do LF, esquerda pro 190, o limite ao lock. Esquerda 190, o limite ao lock, trip 5626. 626, desça para 2000 pés, o altímetro 0020. Para 2020, 5626. Gente, aguarde, olha que fizeram. Olá, Salvador. Boa tarde, TAN 3561, ciência da PAPA, autorização. 561 no Brasília, copiou 360. Sim, você escuta? 3561 no Brasília, nível 3620 está autorizado, via Zulu 17. Decolada 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor. E após direto Elefa. Aciona 5037, controle 120, decimal 8. 685, alterna 12545. 2685, alterna 2545, TAN 32 no meio, obrigado. Pá, pá, pá, Oscar Lima Eco na escuta da torre. Passando 5037, controle CD 120, decimal 8, TAN 3561. Dá o transponder. 5037. Correto, TAN 3561, no portão 5, chame pronto, pushback. Passando agora no pronto, TAN 3561. E aí, manter cabeceira 10, Oscar Lima Eco. Autorizado alinhar e manter, o Oscar Lima Eco. Para interceptar o curso do operador, reporte estabilizado. Charlie, Charlie Serra, espera identificação. Desça com referências visuais para 2.500 pés, o altímetro 1020. Para 2.500, 1020. Bono 394 é o controle? Bono 394. Isso, Little 340 e chame o centro Recife agora, 251, alternando 3325 ou no 394. 251, restrito no 340, voo no 394. Da decolagem pistão no zero, vento 160 graus, 10 nós. Walker de Maia, autorizado a decolagem. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Olympus 01. Seu controle? Olympus 01. Oi, 01. O contato radar na decolagem, livre ascensão ao 135, conforme as intenções do voo está ali. Ascendendo para o nível 135, reportará atingindo o Olympus 01, apenas para informação, vai manter-se dentro da Serra Bravo Romeu 204. Obrigado, está livre, direto ponto de entrada, ok, do espaço aéreo condicionado. Positivo, livre direto para a área, Olympus 01. Eco decola de Salvador 117, confirmando o transponder 5545. Curva esquerda no forte 1 no mil pés e controle 120, décima 8. Oscar Lima Eco, tem um bom voo. 5545, curva esquerda, está no forte, controle 120, décima 8, grato, Oscar Lima Eco. Torre, Salvador 1, boa tarde, 5626. Felipe 5626, boa tarde, final da 10, já baixado e travado? Afirmo. Ciente, o trip 5316, pistão no zero livre, autorizado pouso, vento 150 graus com 10 nós, trip 5626. Tá autorizado pouso pro 5626? Autorizado pouso, pistão no zero, 150 com 12 nós. Ciente 5626. Lima Eco. Oscar Lima Eco, corredor forte, ou no meu pés. Quando você me informe, apoio ideal para voar direto de destino. O Oscar Lima Eco. Corredor forte, mil pés, é a 307, senhor. Destino. Porta alinhada e pronto para a decolagem. Bravo que Luiz. Já foi ideal para o destino. Copiado, aguarde para o voo direto destino. Sua ascensão está livre para 6.500 pés. O Oscar Lima Eco. Aguardando para o voo direto. Gente, livre ascensão para o 065, o Oscar vai aguardando o proa de Serra 90 Serra Franco. Número 600, chame centro Recife, 2085, alterna 12545. Positivo 12085, 2545, 9600. Doxa, né? 6315, na ponta de espera da 10. Doxa, né? 6315, boa tarde. Após a passagem do ATR na curta da 10, alinha e mantém, cabeceira 10, 6315. Após a passagem. Até na curta ali, mantém o 10, 63. Não reporta na RGF, continua o verão. Oscar Lima Eco da presente, está autorizado direto de destino. Está presente, autorizado, destino, Oscar Lima Eco. 626 no solo aos 20, libera a direita e chama o solo 121, décima 9. Salvador 35626. 626 até o pátio 3, está livre para prosseguir. Posição prevista 04 do pátio 3. Gente, pátio 3, posição 04. 5626. Mudou agora 05, ok? Posição 05 do pátio 3. Posição 05. Para posicionar na posição 05, o TAN 3561. Autorizado, TAN 3561, chame táxi.